Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo. Está na altura de pôr a leitura em dia nesta quarta-feira. Hoje entramos num cenário um pouco diferente daquilo que é habitual. Vamos para o faroeste, digamos assim. É um ambiente e um universo muito próprios, os que normalmente são criados por este autor, Elmore Leonard, que quase toda a gente conhece, ainda que não posso ter essa consciência, porque foi com base num livro de Elmore Leonard que Quentin Tarantino realizou um belíssimo filme chamado Jackie Brown, com todos os traços que se reconhecem no universo de Quentin Tarantino e que, de certa forma, também encaixam perfeitamente neste autor. É um autor também já com bastante idade, é já um romancista com longo historial. Então, a nossa proposta de hoje tem por título Hot Kid, de Elmore Leonard, uma edição da Teorema. Nem mais. Elmore Leonard é, assim, uma das nossas paixões. Desculpem lá confessar isto em público. De qualquer das formas, quando se fala do romance norte-americano, há sempre aquelas figuras incontornáveis. O Philip Roth, por razões e por coisa, porque não sei quem, não sei que mais. A alma humana, as depressões, o escavar alguns tiques neuróticos dos indivíduos, porque é importante, porque é muito importante. Temos Cormac McCarthy, um homem que também trabalha muito, um escritor que também trabalha alguns temas ligados a Elmore Leonard, Flannery O'Connor e outros. No entanto, a literatura americana, norte-americana, não é só estes grandes escritores, estes grandes vultos. Há um escritor muito importante, que é William Gay, que tem um romance extraordinário editado em Portugal, que é Domínios da Noite, que é sobre o sul dos Estados Unidos, à volta do blues, da música do blues, mas também é a perdição dos indivíduos. Russell Banks, outro grande escritor, e este, Elmore Leonard. E o que é que tem este romance? Neste romance temos Carl Webster, um Marshall, é um cucaracho que é filho de uma índia e de um branco, portanto eram assim designados, é filho de Virgil Webster, um homem pachorrento que também inicia as suas atividades como explorador do petróleo. A indústria petrolífera norte-americana está a dar os seus primeiros passos e, por tudo quanto era lado, há rodeos, há bares, há os célebres saloons, meninas muito jeitosas, aquelas meninas que estão prontas para esmifrar todos os dólares. Também acontece aqui neste romance a explosão da literatura do cordel. Aparece aqui um figurão ligado a uma revista, True Detective, Tony Antonelli, que anda atrás destes últimos heróis de uma vida livre e errante, aquela justiça feita pelas próprias mãos. O que é que acontece? Carl Webster tem 15 anos e há um bandoleiro que entra na quinta do pai e rouba-lhe uma vaca, tenta-lhe roubar uma vaca. Carl Webster diz ao indivíduo para não cometer esse ato, porque pode-lhe acontecer uma tragédia. Não acredita e, quando se apercebe, apanhou dois tiros. A fama de Carl Webster constrói-se a partir daqui. É o último herói, de facto, um dos últimos cowboys que vagueia por Oklahoma, Kansas City, Tulsa, uma grande cidade. E neste romance aparecem também os primeiros clubes de jazz, os primeiros cantores de jazz, o cinema, com aquelas figuras todas estilizadas. Este é um romance que tem uma virtude extraordinária, que é uma característica de todos os romances de Elmore Leonard. São os diálogos. Elmore Leonard é, provavelmente, dentro da ficção, da moderna ficção americana, o mais extraordinário escritor a construir diálogos vivos, sincopados, com um ritmo que prendem o leitor da primeira à última página. Isto não é nenhum exagero. Experimentem ler qualquer dos romances já editados em Portugal, mas principalmente este Hot Kid, e vão perceber que realmente Elmore Leonard é um extraordinário romancista. Uma outra figura que convém aqui reter é Jack Belmont, filho de um oligarca do petróleo. É um bandido desde o nascimento. Este Jack Belmont não tem emenda, e como não tem emenda, vai desafiar Carl Webster até às últimas consequências. O melhor é, de facto, ler

Bom, por favor. Só mais um pedacinho. Há um novo conceito de programa musical à sua espera. Salada Musical é um espaço que apresenta diversos temas de todos os géneros e épocas que se destacaram por algum motivo. Sirva-se desta Salada Musical com Vandero Rosola, todas as quintas, às 10 da noite, no Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. É às segundas, às 21 horas, que o amor acontece no Canal 1. Os sentimentos falam em romantismo no ar. Às segundas, às 9 da noite, com Ricardo Teodoro, no Canal 1. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som. Às quartas-feiras, uma abordagem a um filme ou um evento cinematográfico. Sétimo som, com Débora Cambé, Diana Guerra e Marta Jales, no Canal 1. Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10h30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Amanda Françoso passou por maus momentos na frente da festa de lançamento da exposição M de Marilyn à Madonna, em São Paulo. O carro da apresentadora, uma BMW, ficou sem combustível na hora em que ela estava indo embora. Foram buscar um saquinho de gasolina para ajudá-la. O imprevisto aconteceu em plena rua Oscar Freire, Jardins, uma das mais badaladas da cidade. Carol Nakamura, assistente de palco de Fausto Silva e Sidney Sampaio, ator, terminaram o polêmico noivado, cheio de idas e vindas, tapas e beijos, que eles tanto expuseram na mídia. Foi descoberto que os patrocinadores do casamento, que estava marcado para setembro, estão cuspindo fogo. Claro que a japa nega que o casório seria patrocinado. Ela afirma que iria bancar tudo, mas não é bem assim, não. O que está se comentando nos bastidores? Estava tudo acertado para Paloma Bernardes ser a rainha da bateria da Grande Rio. Internamente, o nome dela já era dado como certo. Apenas não haviam anunciado a atriz para o posto, mas chegaram à conclusão de que, apesar de ser bela, a moça é inexpressiva e não tem carisma.

Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais reflexão a partir da teologia sobre a vida real e concreta. Comunidades eclesiais de base, a igreja inteira na base. As comunidades eclesiais de base são muito mais que um instrumento de evangelização nos meios populares a partir da paróquia. Elas significam o modo próprio de ser igreja no meio do povo que o Espírito suscitou nos últimos 30 anos na América Latina, particularmente no Brasil. Vejamos à mão de um encontro nacional de comunidades como esta realidade se manifesta com toda a sua pujança. No 5º Encontro Intereclesial de Comunidades Eclesiais de Base, celebrado em Canindé, no Ceará, nos dias 4 a 8 de julho de 1983, representa indiscutivelmente a culminância de uma caminhada que começou em 1975, no Espírito Santo. A celebração inaugural na primeira noite do dia 4 evocou a memória do caminhar desta Igreja dos Pobres. Fez-se uma procissão com símbolos de um trem. À frente e a luz do Círio Pascal, simbolizando Cristo, o Messias dos pobres. Logo após, a locomotiva da esperança que abre caminho para a história, expressando o Evangelho como força de libertação. Em seguida, 4 vagões que iam sendo acrescentados na medida em que avançava a procissão. Representavam os 4 encontros intereclesiais de Sebes anteriormente realizados com seus respectivos dísticos. Igreja que nasce do povo pelo Espírito Santo foi o primeiro encontro em Vitória no Espírito Santo em 1975. Igreja, povo que caminha foi o tema do 2º Encontro Nacional da Sebes, também em Vitória no Espírito Santo em 1976. Igreja, povo que se liberta, foi o tema do 3º Encontro Nacional da Sebes, realizado em João Pessoa, na Paraíba, em 1978. E Igreja, povo oprimido que se organiza para a libertação, que foi o tema do 4º Encontro da Sebes, realizado em Itaici, São Paulo, em 1971. Por fim, se anexou mais um vagão com o slogan Sebes, povo unido, semente de uma nova sociedade. Esse encontro realizado em Canindé, no Ceará, em 1983. Como nos sínodos da Igreja Antiga, assim também neste encontro intereclesial, todas as parcelas do povo de Deus estavam representadas. 243 membros das bases, agricultores, operários, domésticas, costureiras, motoristas, pescadores, garimpeiros, artesãos, comerciantes, desempregados e boias frias, 60 agentes de pastoral, padres e freiras, mais de 30 bispos, entre os quais o cardeal Dom Aloysio Lochaider, 15 assessores, teólogos, pedagogos, historiadores, politicólogos, pastoralistas, etc. Observadores, gente da imprensa e dos serviços, num total de 500 pessoas. Particularmente significativa foi a presença de Dom Luciano Mendes de Almeida, secretário-geral da CNBB, e de Dom Celso Queiroz, responsável pela Sebes, na Comissão Episcopal de Pastoral. Se o bom Papa João XXIII aqui estivesse, certamente se alegraria imensamente, pois veria seu sonho realizado. A Igreja apresenta-se qual é e quer ser, como a Igreja de todos e particularmente a Igreja dos pobres. Rádio Mensagem de 11 de setembro de 1962, dizia o Papa João XXIII. É o novo modo de ser Igreja, todos, povo de Deus, base e cúpula juntos, compondo o mesmo corpo eclesial na diversidade de funções e na comunhão da mesma fé. Fique com essa reflexão, com o abraço terno de Frei Gilvander, e que a luz e a força divina continue nos inspirando, e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé, com o Frei Gilvander Moreira.